Sucesso Pop Mix. Pop Mix. Pop Mix. Boa noite a todos, sucesso Pop Mix no ar mais uma vez. Eu sou o Vitor Diniz, esse é o programa do mês de junho aqui na Rádio Sucesso, aqui na edição Rafael Seabra, também em colaboração do Jorge Marum. Sucesso Pop Mix, portanto, no ar, num programa muito especial, porque já começamos aí, no caso hoje, as comemorações aí dos 10 anos do Pop Mix. Então teremos aí um resgate de algumas entrevistas, até da era pré-Pop Mix, entrevistas com o Lobão e com o Nazi do Ira, alguns trechinhos também. Aproveitando aí o embalo desses 10 anos do Pop Mix, vem exposição de fotos, de shows do Pop Mix por aí, um livro, e nosso canal novo no YouTube já está rolando, mais para frente aí outros detalhes para vocês sobre isso. Savages é a nova grande banda do Reino Unido, banda formada por 4 garotas londrinas, sendo uma franco-britânica, ali entre aspas, e essas meninas já vêm roubando aí a atenção da mídia inglesa desde o ano passado, quando elas lançaram um EP ao vivo muito bacana, com 4 músicas, ali meio que uma em cada cidade do interior da Inglaterra, e agora o álbum de fato chegou às lojas. Elas fizeram um lançamento dentro da Half Trade, uma famosa e charmosíssima loja de discos em Londres, e foi altamente hypado esse show, disputado, e a gente começa essa edição aí do Sucesso Pop Mix. Não podia ser de outra forma, só se fala nessa banda no mundo indie principalmente. Eu até escrevi sobre isso no site, que seria de uma resposta torta ao Palma Violet, assim, porque o som é totalmente diferente, mas há pouco tempo uma banda de garotos tomou de assalto aí o rock inglês, então agora uma resposta feminina e fazendo um som muito bacana. Elas escutaram os melhores discos possíveis, com certeza. Isso se reflete na música delas. Vamos começar então essa edição do Sucesso Pop Mix com essa ótima e surpreendente nova banda inglesa chamada Savages. Thank you. Sucesso Pop Mix. Sucesso Pop Mix. Pop Mix. Sucesso Pop Mix. Pop Mix. Aí The House of Love, banda inglesa que ficou meio perdida na história ali, porque não ganhou muita fama fora do Reino Unido, mas a banda é ótima. Vocês ouviram a música Christine, e o House of Love é uma banda que não é propriamente dark, mas que tem lá um pezinho nessa onda, e é impossível falar na cultura dark esse mês e não lembrar da matéria da revista TPM, cuja Ana Paula Padrão estampa a capa, com uma entrevista brilhante com ela, muito bacana, e a revista publicou uma foto dela e a própria revista e ela talvez também tenham definido como a fase dark da jornalista Ana Paula Padrão. Daqui a pouquinho eu vou até esmiuçar mais essa matéria, que é realmente imperdível. Antes vocês ouviram Dado Villa-Lobos com Colapso. O disco dele é muito bacana. Eu fui no lançamento desse álbum num show no Teatro Net Rio. E foi muito bacana. No último programa eu não pude rolar nada desse álbum, porque a gente estava aqui meio que focado na Legião Urbana, com o filme, né? Somos Tão Jovens. Então eu rolei aqui algumas músicas da Legião e deixei, já que o Dado ainda está lançando esse álbum aí com alguns shows, né? O Passo do Colapso é um ótimo disco, Dado Villa-Lobos, surpreendendo a muita gente aí. Daqui a pouquinho a gente ouve mais uma aí que ele gravou com a Malu Magalhães, que ficou bem interessante também, nesse álbum do Dado Villa-Lobos, o ex-guitarrista da Legião Urbana. A gente abriu o programa de hoje com Savages. Savages é uma das grandes novas bandas aí do rock mundial. Shut Up, eu falei dessas meninas no início do programa. E agora a gente corre para conferir Mystery Jets aqui no Sucesso Pop Mix. I've been make my blood run cold, then warm me up before sunrise. But I can't understand what it takes to keep my man. Ooh, you fall through my hands like the desert's drifting sand. Ooh, take me. Tell you where to go. Wait until the evening comes, then meet me where the roses grow. But I can't understand what it takes to keep my man. Ooh, you fall through my hands like the Vocês ouviram Mystery Jets, ótima banda inglesa que eu tive a oportunidade de ver ao vivo num showzaço em Oslo. Vocês ouviram Mystery Jets com Take Me Where the Roses. E agora Beatles, I Am the Walrus, em homenagem a John Lennon. Tem se falado muito em John Lennon. A revista Rolling Stone publicou uma edição especial, um guia definitivo para a Lennonmania, eu diria. E foi muito bacana porque muita moçadinha nova e muita gente de outras gerações passaram a ter acesso à vida e à obra do John Lennon, muito no embalo aí desse revival aí. E daqui a pouquinho a gente vai escutar um cantor, no caso o cantor do BGI, que também tem influências confessas de John Lennon. Então a gente já vai entrando no clima com a música dos Beatles, que eu acho que talvez melhor simbolize John Lennon. Vamos nessa com a maior banda de todos os tempos, The Beatles, I Am The Walrus. We are all together. Sucesso Pop Mix. Pop Mix. Pop Mix.